Chame o solo controlado, direto para o Graé, vento 130 graus, 07 nós. Altímetro 1015. 1015, chamará no passe controlado, passe do Graé, 01. Oscar autorizado, rotatória. Reposta na rotatória. Bota na Oscar. 77, decola 10, curva direita, saída da Euleda, após direto. Controle opera 19, decimal 35, aciona 51101 no Coteja. Autorizado, Daniel, 240, via golpe 677. Controle 10, com curva direita, perfil da Euleda, 1935. Controle 101, transponder gol no 43. Correto, gol, quando pronto, some para o pushback, acionamento no 07. Pela para o push, acionamento no 43. 935, bom dia, 5345, pelo espaço. 3 horas e 50, até na Guarulhos. Copiado, Oceaner, taxia via Índia Alfa no ponto de espera torre no 86, assistindo 015. Índia Alfa 1095, depois menos ponto de espera, 62, 11. Passarelo 2223. Creio que o Azul já ingressou no 8. Confirme com a equipe, por gentileza, da torre aqui. Nós não temos a visualização do setor. Está indicando o 223. Contra? O golpe mais alto, que é o golpe mais alto, que é o golpe mais alto. 04. Pois vai, Bianca, via Juliette, portão 4, 526. E nós. Não, não controlou? Solo aos 44, você vai no transponder, bom dia. E Luciano Lima decolado aos 45, chame 1935. 1935, Lima. É plano ou notificação? Papa Romeu, Quilo Serra Lima. Decolado na sua escuta. Quilo Serra Lima, contratado a sua voo 080, saída Coral. Lima. A sua rotatória tem um campo à vista, Tango Oscar. Tango Oscar, torre 18, decimal 6. 86 com a torre. Curva direita, corredor axé. Controle opera 119, decimal 35, aciona 0117, Coteja. Para final normal 17, baixada vaga da Angosa. Zero quatro POB, confirmando. Luciano 0105 para o táxi, Sami Torre 1186. Para o táxi, eu passaria 2223, quadro 31 a bordo, 3 horas e 50, perna Salvador. Confirma o POB, passaredo. Taxia Pátio, Índia e Alfa, ponte Saira Torno no 86, ajustado no 05, passarei 2223. Seu Pátio, 2623, obrigado. O TAM 3663, coordenem com a equipe de solo após a passagem do Embraer da passarei da retaguarda, sem livre pulso de acionamento no 2, chame para o táxi. Para cópia Brasília, 6225, temos o 320 aprovado pelo centro, copia? 320, copia 6225. Tereza, aguarde um minutinho só para cópia. Sinal normal da ONU 7 Tango Oscar. Fox Tango Oscar, ficha no 7, autorizado pouso 140 graus 079. Diante das condições, é, requer ainda ser um backtake até o hangar da BAC, agilizando. Ok, pode ser. Após o pouso, autorizado backtrack. Diante, graças. Índia Delta Papá, mantenha a interseção. Oceanair 6225 está autorizado, Brasília, nível 320. Prossegue via Upper Whiskey 10. Decola da 10, a curva é à esquerda, saída Momo, transição Nibsa. November India Delta Sierra Alpha. O controle opera em 199.35, aciona 5076. Táxi até a bata, não me escuta. Decola da 10 com curva esquerda, saída Momo, transição Nibsa. 119.35 para o controle 5076, transponder o Oceanair 6225. Então, Salvador, voo 1923. 1923 para Guarulhos, aguarde. Aguardando, voo 1923. Em 1935, voo. 1935, muito obrigado, bom dia, até daqui a pouco. Índia Delta Papá, chame alinhado e pronto, no 7. Um na alterna, 1-3-6-9-2-5. 1-2-5-1-3-3-2-5, bom dia, feliz tarde, 5-3-4-5. Controle de Salvador, muito bom dia, o Xené 6211 decolou. É 211, contatada, subanjou 360, saída da El, voe direto Leda. Ok, vai voar agora direto Leda, 340, autorizado, é isso? Já 360. Ok, ok, 360, tá voando direto Leda, 6211. Não prossiga. Serra Brasa, Papa Serra. Ei, confirma, está assinado algum código? 304, número 2, para copiar Brasília 380. Confirma 3304, saiu o sobremodulado, Felipe. É o número 2 para cópia, Brasília 380, aguarde. É, tá escutando. Salvador, web 5811. 5811, prossiga. Ah, por gentileza, senhorita, saída para Guarulhos. A rota. Upper Zulu 21. Pela Upper Zulu 21, é Arbor, Elefa. Olha. Gol no 923, Guarulhos 360, copia? Copia. Autorizado, Guarulhos 360, via Upper Zulu 21. Decola da pista 10 com curva à direita, Arbor, Elefa, é a saída. Controle opera em 19935, aciona 5060, Cotede. Autorizado, Guarulhos 360, pelo Zulu 21, decola da pista 10, curva à direita, saída Arbor, Elefa, controle 19935, 5060. Correto, quando pronto, some pushback, acionamento, confirme o gate. Sim. Pista 17, vento 120 graus 089, papá. Tem a visual na Pro 270. Nesta Pro irá entrar em contato visual com a ilha de Taparica e irá prosseguir via litoral para Salvador, ok? retornando para a rotatória, isso? Positivo, está presente, curva esquerda na proa 270. Nesta proa, aproximadamente mais 15 minutos, o senhor irá vistar a ilha de Itaparica. Então, o senhor ingressa via litoral até Porto Seguro, ok? Zero, copia? Alto, cota. Autorizada Brasília 380 via Upper Zulu 17, decola a pista 10, a curva é à direita, saída Arbor, transição Elefa. Controle opera em 11935, aciona 5106, cotejo. Que desça ao 090. 090-386, pode voar na prostituta? Pode. Obrigado, 386. Dispõe. Pode, reposte para descida. Ô, controle, bom dia, passarei 22, 23, decolado, não se escuta. Bom dia, conforme autorizado, vigilância. Afirmativo. Autorizado, Samitaxi no 435. Samitaxi, voa no 435. Salvador, bom dia, hoje é minha segunda zona, então vocês estão no 5. E da informação mais. 6312, autorizado Recife 350, copia? Afirma. 350 para Recife via Upero Isque 58, está autorizado, decola 10, curva esquerda Pucaru, saída. O controle opera em 199 decimal 35, aciona 5104, cotejo. Autorizado Lima 350 para Recife, Upero Isque 58, decola a pista 10, com a pena por esquerda, partida da puta, no Aru. 1-1-9-2-1-2-1-0-4-1-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0- Salvador, bom dia, 4299 da Azul, Campinas, 360 com a Mike. Reporte no vertical de Valência. O 16 após conforme a rota do plano, decola 10, curva direita da El Leda Bridge, é a saída. Controle e opera em 119, decimal 35, aciona 5064, cotejo. De tráfego, reporte cruzando 3000. Cruzado para Campinas, o 360, decolando da 10, nada é o Leda Bridge, intercepta pelo 16, e aí via rota do plano, Salvador 1930, intenciona 5064, o gate 8, chamar a frente. Correto, só no aguardo. Ambiente 53 milhas sudoeste, serviço radar encerrado, agora com Ilhéus 120.1, não tem um bom voo. Vamos ficar bravo, Salvador? Prisminha 63, alinhar e decolar da 10, vento 130 graus com 099. Alinhar e decolar da 10, direto ao 2223. É boa, aguarda pro 2223. O 6211 da Oceaneira agora é com Recife, 251, tem um bom voo. 1251, Recife, 6211, obrigado, bom dia. Bravo, Salvador. Quem prossiga? Sim, o repórter diz ao Pouso, bravo. Abraço, Deval. O India Delta Papai informa o tráfego R44, posição de 12 horas, 2 milhas, mantendo 500 pés rumo oposto. Vamos ao tráfego, Delta Papai. Positivo. Cruzando uma centena para o 090, 3486. Positivo. Estou visual com tráfego. Da presente está autorizado prosseguir para 2000, informe estabilizado no ILS. Tráfego agora posição de 2 para 3 horas, cruzando 070, já superado. Tá ok, 503486, descendo para 2000. É o ajuste, poderia confirmar? 15, 1015 comando. 1015, obrigado, 3486. O 2223 autorizado direto conquista. Muito obrigado, conquista direto 2223. Disponha. Oceaner 6225, após a passagem do banho da Goa retaguarda, coordenem com a equipe de solo. Tem livre pushback acionamento, chame táxi. Passagem de Goa na retaguarda, já fica acionamento com a da equipe de solo. De Salvador, bom dia, tá 3663. Bom dia, conforme autorizado, vigilância, 3663. 3663. Autoriza pro Agnael? Livre. Certo. Temos o 200 aprovado. Copia ou solicita coordenação com o centro. Autorizado conquista, vitória da conquista, 200, decolando 0, curva direita, arbor, elefa e após direto conquista. O controle opera em 199 decimal 35, aciona no transponder 51 no meio, cotejo. Mas a intenção de voo de nível para Porto Seguro após Valência será? Correto, quando pronto, some posicionamento na área remota. Fique. Índia Delta Papá, livre frequência para coordenação locais até o regresso. O Índia Delta November controle? Delta November. Que por gentileza, para evitar tráfego na final da 1-0, curva à direita agora na proa 270. Curva à direita na proa 270 e informe visual com a ilha de Itaparica. Já visual com a ilha de Itaparica, proa 270. Positivo. Informe ingressando via litoral na ilha de Itaparica nesta proa. Informará a saída litoral da proa. 435 decolado 1201. Chame o controle em 1935, bom dia. Controle em 1935, bom dia. Zero, tem bom voo. 360, obrigado, voltou, boa para você. Boa. Valor 6622, Quadrac 69 a bordo, autonomia 0435, alternando Goiânia. Autorizado, Índia Alfa, Ponte Espera, torno no 86, Oceaner 6225. E aí, Índia Alfa, Ponte Espera, pois, torno no 86, 6225. Salvador, o seu 3486 está autorizado e elétrico? Positivo, somos estabilizados. Mais informar, 3483. Xené 6225, livre ingresso e decolagem, o vento 120 graus 08 mais. O 923 para funcionamento, portão 09. Autorizado, estamos em táxi. Índia Delta November está autorizado para seguir da presente via litoral, o Índia Delta November, quando possível estimado de pouso. Falta 3304, pushback e acionamento 805. Autorização para o táxi, 3304. Plano 1400. Positivo. Autorizador já avisou o cano 0, até 3486. E agora com a torre de comando, 186. 186, até daqui a pouquinho, obrigado. Até mais, põe. O 6311 da Oxa para 2000, livre lance, informando estabilizado. 3663, agora com o Recife, 251, no bom voo. 251, 363, bom dia. Torre Salvador, bom dia, eu estou na 3486, no ILS da 10, duas milhas para o dia certo. 3486, ciente, continua a aproximação e aguarde pista livre. Ok, aguardando 3486. Mike Eco Kilo, o destino? Pedatan, livre pouso 110 graus 089. Livre pouso 10, tan 3486. Do Xanai Controle 435 agora com Recife, 251 no bom voo. 251 agora, 435, bom dia. Eita, corredor a fé. Controle 1935, aciona 0134, Coteiro. 2 Salvador, Xanai 6225, decolar na sua escuta. O 225 decolou ao 07M1935. 1935, 6225. Contato, vigilância. Mike Eco Kilo, aciona Chemtax. Informação mais pronta para o processo de acionamento. 486, só confirmar o papito, tá fora? A gente está com um problema aqui em acionamento das luzes, ok? Acho que está muito fraco aí pro senhor. Mas ele está funcionando. Tá ok, obrigado. Autorizado, sanitário. Alfa Vita Juliette, voo local, informe intenções. Sente, autorizado voo local, nome e o PEC da coluna 7, curva esquerda, corredor forte, controle 1935, aciona 0151. Isso, 486 no solo aos 09, chame o solo 21 decimal 9. 219, bom dia, até daqui a pouco. 02 no POB, parte 4, acionamento táxi decolado de torre no 86. Solo Salvador, bom dia, até 3486, livrou na sua escuta. 3486, taxi Alfa, reportando para Juliette. Alfa vai reportar para Juliette, 3486. Dia litoral 4500, Índia Delta November. 2859, da TED, paciente da informação mais, que é autorização Curitiba. 59 Curitiba, está autorizado, 380, via Pesulou 44. Decola 1-0, esquerda, confirmando direita, da Leda Eudes, é a saída. Controle opera em 1-1935, aciona 5-1-1-4, aguarde para o cotejamento. TAN 3486, prossegue Juliette para o 07. Juliette 07, até daqui a pouco, obrigado, 3486. 3259, prossiga com cotejamento. Autorizado Curitiba, nível 380. Sai via aerovia Presuro 44, decola da pista 10, curva direita, da El Leda Eudes. 10935. É o controle, 5114, código transponder 3859. Correto, quando pronto, foi em posicionamento no 01. 4 do passo 3. 2, 2, 2, 2. Fala, táxi do TAN 3304. Tá dando com 5 horas de autonomia, 73 a bordo. Correto, prossegue INSE Alfa. E no ponto de espera, somente torre no 86, TAN 3304. Vai seguir a Índia e Alfa no ponto espera, torre no 86, 3304. Salvador, 429 da Zona 08, para puxa e acionamento. Puxa e acionamento. Ok, o trip e o azul aguardem. Aguardo, azul. November Alfa, bom dia. Voo local, informe intenções. Autorizado, corredor forte, Índia November Alfa. Voo local, no 1000 pés. Decola 1-7, curva esquerda. Controle opera 1-9, decimal 35. Aciona 0171 no cotejo. Para ingresso, Alfa Victor Juliette.